Bom, quadro novo, mas antes de tudo, sempre tem que ter os avisos, então vamos lá. Primeiramente, eu quero me desculpar aí pelo pequeno hiato que nós tivemos. A minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive que dar prioridade para a minha empresa, que é o que paga minhas contas, é o que me deixa tá aqui também conversando com vocês, comprando equipamento para o MTGC. Então, eu tive que dar uma atenção maior para minha empresa agora no final de ano e início de ano e não consegui manter o MTGC no ar. A partir deste episódio, voltamos com os episódios semanais, então podem ficar tranquilos que todo fim de semana tem episódio novo e o próximo episódio é uma entrevista com alguém que eu tenho certeza que vocês vão querer ver, porque é uma baita de uma entrevista e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mas já que tu tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é @ViniWeitzmann e no Facebook e no Instagram é @MTGCpodcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast@mtgc.com.br. Não te esquece também que toda sexta-feira às 20 horas tem mesão de Commander na twitch.tv/mtgcpodcast. Essa, inclusive, não teve hiato porque, por ser ao vivo, não tem trabalho de edição. Então, é mais garantido que tenha mesão sexta-feira às 20 horas do que MTGC sábado ou domingo. Mas, lembrando, volta semanal, como sempre foi. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrim do PicPay a partir de R$ 1. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrim.com.br/mtgc ou picpay.me/mtgcpodcast, escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive, os apoiadores na categoria Visedrix, a lenda incompreendida para cima, têm seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz, Alexandre Prisma e Nicolas Dornelles de Oliveira, muito obrigado pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa. Corta isso aqui, tá, Miguel? Normalmente, todos os padrinhos têm acesso a um Discord onde eu edito o MTGC junto com eles. Nesse caso, quem tá editando é o Miguel Camarano, lá do MCast, inclusive. Vão lá ouvir o MCast, ele tá em ato, mas tem um monte de episódio legal lá. Muitos que eu participei, inclusive. Então, o Camarano que está editando esse podcast, então nesse caso os padrinhos não acompanharam o processo de edição, mas normalmente os padrinhos acompanham todo o processo de edição, conseguem ouvir a conversa antes e inclusive dar pitaco sobre o que está acontecendo no podcast. Mas enfim, agora fiquem com o episódio e espero vocês também na semana que vem. Valeu!